Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia hoje traz o álbum Coisas Que Não Se Fabricam Mais, disco de estreia dos pernambucanos da Comunidade Azul. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com a faixa título Coisas Que Não Se Fabricam Mais, que mostra um pouco do que virá ao longo do álbum. Cigarro de chocolate, pente relógio oriente, laranjada clipper, discos da Rosenblitz, internet sem fio, música e MP3, celular, laptop, cartuchos de videogame, pasta, colírios, vinil, calça, US top, camisa, surfa, brilho, conga do bicão, válvula, telefone, queia, televisão, camanguia, marcha, royal, açúcar, sobrinho, geladeira, gás, ferra, carro. Coisas que não se fabricam mais. Coisas que não. A série de discos Baixa e Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. Coisas Que Não Se Fabricam Mais, do grupo Comunidade Azougue, traz boas frequências musicais com variados elementos da música popular brasileira. Tudo junto e misturado, assim como a bebida que se refere ao nome do grupo, Azougue, que é preparada à base de pólvora, cachaça e limão, que é utilizada em rituais por caboclos do Maracatu, da Mata Norte do estado do Pernambuco. Escutem agora uma boa amostra do disco com a música Doroteia. Doroteia. Doroteia, minha linda, minha bela, minha flor. Doroteia, minha bela companheira. Laiá, Doroteia, faço tudo pra lembrar do teu amor. Doroteia, és a minha vida inteira. Doroteia, minha linda, minha bela, minha flor. Doroteia, minha bela companheira. Laiá, Doroteia, faço tudo pra lembrar do teu amor. Doroteia, és a minha vida inteira. Lavo e passo pra você descansar, viro e mexo por você, meu amor. Faço tudo pra você sem pensar. Lavo e passo pra você descansar, viro e mexo por você, meu amor. Faço tudo pra você sem pensar. Comunidade Azougue é formada por Fred Caissara no vocal, Chico Tchê no contrabaixo, Léo Orosca e Jorge Persílio na percussão, Sanzio Dub na bateria, Júlio Castilho, o feiticeiro, na guitarra e Deco no trombone. Ouçam o groove polvoroso da canção Gentileza. Poesia nessa vida. Não sabe. Fechamos o programa de hoje com Orion e as Pirâmides, que traz um pouco da influência musical do norte do Brasil também nesse disco. Mandaram fazer um cinturão de Orion, mandaram fazer um cinturão pra Orion, mandaram fazer um cinturão de Orion, mandaram fazer um cinturão pra Orion. Orion tá é alinhado com o pai, com as três princesas do Nilo malandro, as três princesas, Orion tá é alinhado com as três princesas do Nilo malandro. Orion é o umbigo do mundo, Orion é o umbigo do mundo, e o mundo gira em torno de Orion. O disco do dia de hoje traz coisas que não se fabricam mais, do grupo Comunidade Azul, um disco independente que pode ser baixado gratuitamente no site www.comunidadeazougue.tnb.art.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários, pedidos e elogios. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.